Notícias te deixam entediado? Não tem saco para ficar lendo de hora em hora as últimas notícias no Brasil e no mundo? Veja as notícias com outros olhos. Ou com outros ouvidos? E descubra que ficar informado pode ser algo divertido. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, esteja onde estiver. Bem-vindos ao nosso podcast. Olá, todo mundo de volta! Estamos de volta, até que enfim! E aí, Beto, tudo bom? Tudo ótimo, e você, Chelly? Tudo certinho também, tudo jóia. Prontos para começar o ano do Vê Se Pode. É esse ano que a gente vai arrasar com tudo, não vai ter podcast que aguente. A gente vai passar por cima de todo mundo. É nóis, hein? É nóis. Agora vamos explicar aos nossos afoitos ouvintes por que demoramos tanto para gravar um novo podcast. Né, eu acho que quem tem que pedir um pouquinho de desculpa sou eu. Eu estive 2 meses e meio fora. Eu estive na Argentina e lá o computador onde gente eu tava não chique tinha é outra forma. Coisa. Gente chique não, é não outra tinha coisa. Nenhuma forma de gravar o podcast lá. Sério, eu tentei de todas as maneiras. Levei o equipamento. Aliás, entenda-se, um cabo e um microfone. Mas eu não consegui de forma alguma gravar com aquele computador. Era muito baixo. E aliás, eu pensava em ficar editando. Mas fora isso, estamos de volta com tudo. Temos projetos para esse ano. É verdade. Eu só vou dar uma palavra que eu recomendo vocês começarem a procurar no Google. Pronto, vocês vão encontrar em tudo quanto é lugar. Pelas ruas de São Paulo. Não, tô... Não, Dialogers. Porque... Lembrem de Dialogers. Dialogers. Se preparem. Que a gente tem um projeto, né, de conquistar o mundo. Então a gente não vai ficar só no podcast, né, Beto? Eu só vou dizer uma coisa, a gente vai colocar no show notes um link aonde o dia 1º de março algo muito importante vai acontecer para a vida da Tiele e a vida do Alberto. Algo que mudará nossas vidas e a vida de todos nós. Ah. Isso. Vocês vão gostar. Pequeno ataque de ego. Não, imagina, que isso. Bom, vamos começar o podcast então? Eu quero saber o que você esteve fazendo em todo esse tempo. Temos alguma novidade? Não. Que inútil. A Tiele é sempre tão divertida. Ah, eu fiquei em casa olhando pro teto. Que mais? É por isso que a sua primeira notícia tem a ver com tudo que você fez durante o ano. Internet. Exatamente. Antes eu só queria, assim, pra localizar as pessoas no tempo, no espaço, dizer que hoje é um dia muito especial, muito importante. Hoje é o dia da independência da Estônia. Uou. É um dia minuto realmente... Minuto de silêncio. Não, não. Né? Tá bom, vai, isso não é tão importante. Eu acho que o mais importante é que hoje também é o dia da bandeira do México. Não, também não. Então deixa pra lá, vamos fazer o nosso podcast. Não, vocês têm que ver que coisa bonita que eu tô aqui hoje, gente. Eu tô com um pijama. Tão engraçado. Não, olha a situação da pessoa. Eu tava hoje sem internet de manhã, peguei, fui fazer um projeto que há muito tempo eu queria fazer. Um dia eu comprei um treco de gesso, assim, parece uma tartaruga, mas é uma tartaruga. Um treco de gesso. Um molde. Era um bonequinho de gesso, assim. Encontrei o título do podcast, aquele do treco de gesso. Que treco. Então. Tá duro, hein? Que saudades do podcast. Já começou, né? Então, aí eu peguei o treco de gesso, mas era um treco muito escalafobético. Ele era cheio de umas pintas, ele era vermelho, berrante, assim. Eu comprei pra Turtle. A Turtle fica muito sozinha, né? Então eu comprei, o treco parecia uma tartaruga. E coloquei lá no quintal. Só que ela não gostava daquilo, entendeu? Ela ficava fugindo daquilo. Eu pensei, puta merda, né? Comprei o negócio com tanto carinho, né? Ela fica fugindo. Daí eu peguei, o que eu fiz hoje? Pintei o bicho. Pintei de marrom. E deixei lá fora secando. Aí, eu vi que começou a chover, eu saí correndo. Só que, como eu emagreci muito, o meu pijama começou... o meu pijama caiu no... no meio da minha corrida. Ouvintes, toda a história foi pra ela falar que ela emagreceu muito. Vocês sabem disso. Não, é que eu tava falando do meu pijama, então. Aí eu estou com esse pijama assim, nem um pouco largo, um óculos escuro. Então, beleza. Se preparem, porque no Dialogers, no link que a gente vai colocar, vocês vão poder ter a experiência de tudo isso. Ah, daí eu vou ter que... Eu não vou gravar com esse pijama. Silêncio, não conta, é segredo. Então, mas eu não vou poder aparecer com esse pijama desbotado. Vamos lá pra primeira notícia. Vamos pra primeira notícia, né? Para de fofoca. Algo a ver com as minhas férias, né? Internet grátis, combate dengue em interior de São Paulo. Ok, como assim? Como assim? A inclusão digital combate a dengue e arrecada dívidas atrasadas com tributos na pequena cidade de Adolfo, de 4 mil habitantes, a 494 quilômetros de São Paulo. Os moradores... Ali não tem aeroporto. É, não tem. Olha, quando eles votam, eles ainda votam em papel. Não tem voto eletrônico. Os moradores receberam no dia 7 de fevereiro acesso à banda larga disponibilizada de graça pela prefeitura, mas somente quem não tem foco do mosquito transmissor da dengue em casa e que está com os impostos em dia é que pode acessar a rede mundial de computadores pelo provedor gratuito. Olha que iniciativa legal. Pois é, né? Tava pensando assim, vamos fazer uma campus party lá, né? Vamos fazer em Adolfo. Aliás, falando nisso... Que raiva que eu fiquei, desculpas as pessoas que não estão muito ligadas no mundo da internet. Se vocês estão ouvindo o podcast e não são muito ligadas ao mundo da internet, saiam daqui. É difícil. Sim, tchau. Depois disso, como é que eu fiquei sabendo do Campus Party depois do Campus Party acontecer? Eu fiquei sabendo uns dias antes, acredita? Fiquei com uma raiva, eu teria ido. É, eu também fiquei, eu queria ter ido. Como assim? Eu ter... Ai, mas tão engraçado, eu tava conversando com um amigo meu que foi, ele falando assim, mas ainda bem que você não foi. Tava um horror, só tinha gente feia. Tipo, vamos fazer uma recontagem. Nerd, jornalista. Nerd. Não, jornalista, programador. Pronto. Fora que o jornalista que vai é um jornalista meio nerd também, né? Que é jornalista que cobre... Assuntos relacionados à internet. Não, com certeza. Teve até uma briga de jornalistas de versus nerds ali no Campus Party. Eu achei aquela coisa muito, muito medonha. Tipo, alguém do lado da blogosfera, dos blogs, pegou esse vestido de dinossauro e foi no meio do centro de imprensa pra falar que eles estavam atrasados, assim, que a blogosfera estava muito mais ativa. Essa foi a minha reação. Comecei a rir. Imagina alguém chegando com roupa de dinossauro. Mas você não acha um pouco ridículo? Tipo, essa guerra da blogosfera com a imprensa. Eu acho que cada um tem seu lugar. Para, eu tô tentando parecer sério agora. Imagina. Eu acho que cada um tem seu lugar, cada um tem suas responsabilidades, a imprensa com as suas coisas, a blogosfera com outra. Eles têm públicos diferentes, às vezes públicos em comum, mas estão procurando as duas fontes é porque eles acreditam que tem uma diferença entre elas. Daí vai um ridículo, não sei quem foi, não me interessa, vestido de dinossauro no meio do círculo de imprensa. Chegou. Sério, eu sou um oi pra garota sem fio, que eu acho que opina bastante parecido comigo. Deu, né? Deu de brigar a imprensa e blog e um oi pra garota sem fio. Continuando, por favor, na notícia do dengue. O projeto Adolfo Conectado com o Mundo começou quando a Desculpa, escutem o nome do projeto. Adolfo Conectado com o Mundo. 4 mil habitantes. Não, olha só que quem disse isso. Ó. O projeto está dando resultado. O número de residências infectadas foi reduzido, assim como foi reduzido o índice de devedores dos impostos municipais. Um levantamento. O que que a gente retira rapidinho dessa notícia? É que as pessoas não se interessam somente com ganhar a vida deles em troca. Eles têm que ganhar a vida e a internet para conseguir tomar consciência de que o dengue pode matá-los. Não, olha, olha números, tá? Vá. Segundo ele, sei lá quem, há 100 usuários cadastrados. Eles Nossa, são uma quanta força gente! onipotente. Sim. Quanta Meu Deus do céu, Adolfo está conectado com o mundo. Será que a gente vai ter algum ouvinte de Adolfo? Se tivermos algum ouvinte da Adolfo, desliga agora. Não, Você não pode ser um dos 100 que tem se internet. a gente tiver algum ouvinte de Adolfo, semana que vem a gente fala sobre ele e manda beijo. Deixa um É, recado pra manda um gente, e-mail porque. que a gente faz uma entrevista com você. Isso, que é muito especial. 100 pessoas. Seu especial. Eu sempre achei que chamar uma pessoa de especial. Eu sou da sala especial, né? Mas vamos para a próxima notícia. Vamos relembrar um pouquinho do podcast. Lembram de Opa! aquele da pintura de graça? Opa! Teve um Ui! podcast que era. A gente falou sobre um artista que pintava com o seu pênis Ai, que quadros. sexy! A gente só quer dar um. A gente só quer dar uma retomada na notícia, pois o artista que pinta com o pênis vai concorrer a prêmio máximo na Austrália. O Picasso. Não usa pincéis convencionais. O artista Tim Patch já pintou o retrato de Bush e da Rainha da Inglaterra com seu pinto. Ai, O artista pintado. australiano Tim Patch, que se autodenomina Picasso, pinta o retrato de Alan Ladd com seu pênis na foto de arquivo. Patch avisou que agora vai colocar as suas obras para concorrer no prêmio máximo dado aos artistas do país, o Archival Prize. A organização do evento em Sydney disse esperar 700 retratos na disputa, que terá ganhador anunciado em março. Então, se você souber Gente. fazer coisas com o seu pênis, talvez você chegue longe. Não, como é que ele faz os detalhes? Né? Eu fico pensando assim. Pontiagudo. Daí ele. Eu fico pensando assim, Cabeça de alfinete. se ele faz com. Se o pincel tem que estar tá mole, se o pincel tem que estar tá duro. Como é que. Depende da técnica. É, tipo de tinta. Com certeza, para o cabelo da rainha da Inglaterra esteve mole. Gente do céu, esse mundo é louco. Por falar em mundo louco, vamos falar sobre um conterrâneo meu? Homem de 39 anos tenta se passar por menina em escola. Como assim? Um homem foi. Tinha que ser japonês, né? Um homem foi preso após tentar se passar por uma estudante em uma escola de Tóquio, no Japão. Segundo a polícia, olha a boniteza, ele vestiu saia e uniforme escolar, além de uma longa peruca. Tetsunori Nampei afirmou aos policiais que comprou as roupas pela internet. Para experimentar a nova aquisição, ele decidiu passear nas redondezas da escola, em Saitama, norte da cidade. Agora presta atenção. Pedophile alert, pedophile alert. Quando os estudantes começaram a gritar ao avistar a colega, ele correu para dentro do prédio para se misturar ao grupo de jovens. Imagina como ele tava bonito. O povo começar a gritar quando visse ele. Aliás, o povo só percebeu por causa de ver a cueca dele. Godzilla, Godzilla! Não, e ele vai se esconder no meio das outras. Realmente, ele devia estar muito igual, né? Ai, meu Deus. A polícia confirmou a prisão, mas decidiu não dar mais informações sobre a suposta, entre aspas, adolescente. Ai, gente, japonês tem problema. Quase Japonês tem tudo uma problema. senhorita. Imagina. Os japonesinhos lá, tudo. Que idiota. Ai, pronto, Beto, acabou. Você não riu da minha notícia. Eu emei agora, fiquei triste. Você não gostou. Agora então. Não. Eu gostei, mas é, na verdade, há algo em japonês, esses vestidos de menina de 12 anos, que me dá medo, não me faz rir. Imagina que ela saía, perna peluda, barba na cara. Não, falando em invadir lugares sem passear por outros, um fiel invade uma igreja para olhar pornografia no computador da freira. Acusado e funcionário da polícia americana, à noite, entrava no templo atrás de fotos eróticas. Ele procurava onde? Nos favoritos da freira. Um funcionário da polícia norte-americana foi preso depois de invadir a igreja para olhar fotos pornográficas no computador de uma freira. Thomas Findler foi acusado de arrombamento e roubo. Ele trabalha em um escritório da polícia do estado de New Jersey. As autoridades disseram que o F Findler já tinha que Findler já tinha entrado sorrateiramente na igreja episcopal Grace St. Paul's durante todo o mês de janeiro, sempre à noite, sempre atrás de pornografia. Na manhã do dia 30 de janeiro, provavelmente depois de varar a noite no local, uma pessoa que trabalha na igreja encontrou Findler no computador da freira. O funcionário o levou até o posto do policial próximo da igreja e denunciou. Nas horas vagas, Findler é frequentador dessa mesma igreja. Amor, onde você tá indo? Tô indo na igreja, querida. Vai rezar? Não. Vou rezar. Vamos lá. A notícia em si, quando você lê assim o título, ela não tem muita graça. Homem reencontra dente perdido após um ano. Não tem muita graça, né? Mas vamos ver o que o senhor que reencontrou o dente tem para nos dizer. David Packer, de Manchester, escalava o monte lá em Lake District em janeiro de... Opa, 2007. Ah, tá. Quando decidiu parar para comer um chocolate. Ao dar uma mordida no doce, um dente falso saltou da boca. Parker, então, guardou o dente em um lenço, mas o perdeu. Durante muito tempo, o aventureiro sentiu saudade e teve pesadelos com o dente querido. Preste atenção. Sonhava com uma ovelha passeando com uma dentadura feita do meu dente. Achei que nunca mais veria ele de novo. Como assim? Chega e tchau. Tem mais. No início de 2008, o andarilho Alan Marsden achou o dente e acabou com os problemas de David Parker. Ele parou de sonhar com ovelhas. Ele colocou um anúncio na seção de achados e perdidos de uma revista de aventura, segundo o site Ananova. Parker ficou espantado quando recebeu o exemplar da publicação. Prestem atenção novamente. Abri a revista e vi meu dente olhando de volta para mim. Eu não conseguia acreditar. Contatei a pessoa que fez o anúncio e ela me respondeu: Como assim o dente olhando de volta para ele? Meu Deus, o que que esse cara toma? Oi, O que que é dente. aquele dente? Dente possui. Oi, dente, e aí, tudo bom? Juro, hoje à noite eu vou sonhar que o dente do cara vem me atacar. Eu sou cego, mas eu estou sorrindo para você. Meu dente está enxergando tudo. Que Pra que pensar em outras soluções se sendo cego você pode fazer o seu dente enxergar? Abri a revista e vi meu dente olhando de volta para mim. E aí, ele piscou, deu uma piscadela para você. Como é que foi? Experiência. Ele fala com os olhos. Aí você achou ele muito sedutor, assim. Bom, mas para continuar em pessoas de fora, que são bastante bizarras, vamos com as pessoas mais bizarras do mundo: os romenos. Um romeno reclama de gemido de boneca inflável e sex shop é multado. Repito: um romeno reclama do gemido de boneca inflável e sex shop é multado. Vamos lá. A boneca havia parado de gemer e esvaziava muito rápido. A loja foi multada em 600 libras e o homem recebeu um novo produto. Autoridades de proteção ao consumidor da Romênia receberam uma reclamação inusitada. Um consumidor estava indignado por sua boneca inflável havia perdido o gemido. Peraí, boneca inflável que geme? Que chique isso, né? Não sabia que existia isso. Você sabia que existia? Como assim, Sabia, boneca? mas não vou falar como. Ah, Sabia, mas não safadinho. vou falar como é que eu Ah, sei. safadinho, safadinho. Beto, olha só, você acabou de fazer, você acabou de chegar à maioridade. Como é que você já sabe essas coisas, menino? Você tá perdido na vida? Ah, meu Deus! Vou contar isso pra sua mãe, hein? Ai, ai, ai. Mas confirmado. Confirma. Confirmado o defeito da boneca, o sex shop de Brasov, É. na Transilvânia, foi multado em 600 libras, cerca de R$ 2.000, e obrigado a dar uma nova boneca ao comprador. O homem, que segundo o site tinha por volta de 40 anos, também reclamou que o produto esvaziava muito rápido. Lulia Mara, chefe do Centro de Proteção ao Consumidor, disse: "Não importa o quanto a reclamação pareça estranha, nós fomos ao sex shop e o homem comprou o objeto e vimos que ele estava certo." Eu quero saber como foram os testes. Peraí, vamos testar para ver se ela está esvaziando. 1, 2, 3. Agora testa com afro-americano. Um, dois, três. Oriental. Um, foi, três. Brasileiro. Um. Ah, se... A boneca estava perdendo ar rapidamente devido a falhas no sistema eletrônico. Não fazia os sons específicos esperados. Que patético! É, tô pensando naquelas normaizinhas, assim, sabe? Tá ligado? Que você... Como assim, aquelas É, normaizinhas? porque boneca inflável é tipo... Eu não sei, eu nunca vi uma, mas eu imagino que uma boneca inflável é uma boneca inflável. Só tem ar lá dentro, Bom, mas entendeu? assim, com a boneca inflável, chegamos ao fim do nosso podcast. Estamos prontos. E depois de ter visto algumas bonecas infláveis, termos passado de volta pelo podcast, ainda estamos um pouquinho enferrujados, a gente sabe disso. Mas vamos devagar voltar a ser quem somos. Tem muita coisa para esse ano. Eu recomendo, entrem no link que vai estar no site. É um link do YouTube, ou seja, vocês já conseguem imaginar. Se vocês tiverem o um usuário lá, eu diria que vocês já façam subscribe do nosso channel. Porque Exatamente. muita coisa boa está vindo por ali. Eu recomendo. Vamos tentar mudar a cara do YouTube Brasil. Vocês vão ver duas pessoas lindas, belas, maravilhosas, inteligentes e engraçadas no YouTube, né? Dois nerds bonitos. Então, né? Quem? É você. Quem? Quem? Não, apresentar, né? Pôr uma fotinha assim do Gianecchini e o Beto falando atrás. E assim que nos despedimos de mais uma edição do podcast, nos despedimos com a nossa palavra mágica, como sempre, Tchelle. A palavra da semana não pode ser nem mais nem menos do que um, Dois três, e diálogos. Dialogues, yay, Tchau. tchau. O que ter. Que terá como ganhador. Que... Isso vai pro final. O Alberto tá recebendo uma ligação. Um segundo. Ah, importante. Oi, Lari. Ai. Oi. Ah! Oi, Lari. O que você tá fazendo? Sim. Na minha casa, gravando podcast nesse momento. Atrapalha! Gravando podcast nesse Cala a momento. boca, mina! Nós estamos gravando Para, podcast. Tiele, para! Pergunta se ela sonha com ovelha. Então, queridos ouvintes, agora nós esperamos o nosso Ok, ilustríssimo. eu termino aqui o podcast, eu ligo para você, ligo para Paulo e organizo. O nosso ilustríssimo Beto, Ok, eu organizo. muito chiquérrimo. E aí, a gente tem que estar esperando o Internacional Beto terminar de falar. Beijo, eu arrumo todo. Beijo, tchau. Eu desligo meu telefone, eu desligo meu celular quando eu estou... Oi, voltei, voltei, voltei. Mas ele é muito importante. Como? Ele não pode desligar o celular dele, porque ele é uma pessoa pop. Vai? Vai o quê? Mas acha... Vai. Eu vou. Ah, vai? Como assim vai o quê? Vai, vai, Beto, vai, Beto, vai. Ok. Go, go, go, go. Vai, Lacraia, vai, Lacraia. Vai, Lacraia, vai, Lacraia. Ai, Beto.